assim que é. Eu tenho andado tão sozinho ultimamente, que nem vejo a minha frente, nada que me dê prazer. Acordei com vontade de saber como eu ia, como ia meu mundo, como ia minha vida. Agradeci a Deus por me presentear com mais um dia pra viver, pra correr, guerrear, lutar com humildade em minha oração. Pedi ao meu Senhor que me desse proteção. Cadeia, mundo cão, irmão, nada é confiável. Sem Deus no coração, sem chance lamentável. No pátio, os manos num peão circulando, e na gaiola um funsque sentado, cochilando. Através das grades olhei pro céu azul. Um pássaro voava do norte pro sul. Me emocionei, pensei como é linda a liberdade. Lembrei das pessoas no centro da cidade, indo, vindo pra lá e pra cá, andando, correndo, ansiosas pra chegar. A molecada na Praça da Sé, tudo igual, cotidiano, rotineiro, infelizmente natural. 2001, Zezé, meu último rolê no Centrão, último na nossa, irmão, vai pra grupo não. Ô Ratio, o barato é louco de verdade. Cadeia, lugar que você sente uma saudade. Do mínimo que quando se tem, não dá valor. Tipo que pisar na terra descalço, moro, e sentir o gosto doce da felicidade. Olhar pro horizonte, sorrir pra liberdade. Assim como se fosse uma criança brincando, correndo contra o vento, se desequilibrando, caindo, levantando, superando seu limite. Passo a passo, na fé, na vontade, no apetite. Acredite, assim que é vagabundo. Pergunte a si mesmo, irmão, como vai ser o mundo. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde. Só porque? Pra plantar e pra colher. Assim que tem que ser. As coisas simples. Uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Vou continuar nesse momento. Eu queria estar na igreja, orando, pedindo a Deus fortaleza, pra que Ele me ajudasse a superar meus conflitos, pra que Ele aliviasse meu espírito aflito. O resultado do meu semiaberto não vem. No final do ano eu quero induto também. Será que nesse Natal eu vou pra rua? Será que vou sair num peão à luz da lua? Levar a minha esposa pra onde ela quiser, pra curtir até umas horas, sem miséria, o quanto der. E na manhã seguinte estar à vontade, tomando um sol sem camisa na laje, bebendo um suco de manga bem gelado, ouvindo o disco do Jorge bem bolado, e uma pá de aliado trocando mó prozeiro, chegando e saindo gente o dia inteiro, parceiro, comemorando a vida de verdade. Se chegar, demorou, fica à vontade, mas liga a TV que o meu time vai jogar. 3-1, 4-1, excelente placar. É tudo uma questão de pensar positivo. Você é do tamanho do seu sonho, amigo. Grades de ferro, chão de concreto, na prisão tudo é quadrado, do piso até o teto. É desanimante, é feio, é triste, rouba sua brisa, só quem é resiste. Não desiste, persiste, enfrenta a batalha. Violenta é a vida no fio da navalha. Que o diga, o Turco, o Boca, o Delinho, o Jetro, o Tom, o Eric, o AG e o Maninho, sei lá. Ó, mano, se tiver como, desista. Melhor do que cadê, irmão, é estar nas pistas, no morro, no asfalto, nos becos, nas vielas. Juro amor eterno, pois faço parte dela sem limite. Assim que é, vagabundo, pergunte a si mesmo, irmão, como vai seu mundo? Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato assim verde, é. Coisa simples pra plantar da vida e pra colher. Pode acreditar. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. As coisas simples da vida, assim que é. Pense em tudo que eu te falei, parceiro. As coisas simples da vida, como vai ser o mundo? meu parceiro Diego Miranda no ar. Entra na família Miranda assim que é, só porque vem no reflexo, meu amigão. Ha! Eu queria ter na vida simples. Quero ver todo mundo com a mão pra cima, sem energias positivas, vamos lá, vai. Vai lá. Pra plantar e pra colher. Só porque energias positivas pra mim e pra você, mano. Ter uma casinha branca. Aham. De varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Assim que é. Firmeza total.